vem lá do lado de fora. Quem quer de verdade não demora, é a gente que faz a nossa hora. Porque não adianta plantar se não for regar direito, e se enrolar muito e não cuidar, o sentimento morre ali sem o alimento. Saber dar valor pra aquilo que te faz bem, mas bem antes que fique sem. Se aquele vagão que se abraça, que isso não faça descarrilhar o trem. Eu sinto falta de pessoas que se foram pelo que elas não foram. Se não demonstrar, corram. Tem que saber se curar sem esperar que te socorram. Não gosto de oscilação, um dia calma, no outro é confusão. Eu me nutrindo de ilusão, me acabando em copos de sedução. Alimenta meu corpo, mas não meu coração. Inflego nem composição, instrumento de persuasão. A vida é feita de momentos, mas eu não. Sou eternizo momentos em construção, para o bem maior em elevação. É espiritual, mais do que carnal. Não falo de emoção, e sim de sensação transcendental. Porque a vida é uma só, e mal acompanhada é pior que só. Chega de energia que morre e deixa o pó. Se ficar muito tempo em cima do muro, cê cai. Tudo é do seu jeito, cê não aprende com ninguém. Não sabe se vai ou se vem. Melhor deixa quieto, meu bem, meu bem. Se ficar muito tempo em cima do muro, cê cai. Tudo é do seu jeito, cê não aprende com ninguém. Não sabe se vai ou se vem. Melhor deixa quieto, meu bem, meu bem. De uma vez por todas, não dá pra aguentar certas coisas. A vida é feita de escolhas, mas também é pela falta delas. Escuta o meu coração, o resto é excluído. Se você for só razão, tá faltando sentido. Faltando sentir, precisando demais sorrir. E toda a sua indecisão em começar só te faz mostrar que é lento em agir. É um dois, pro castelo cair, desmoronar. E o que me fazia sentir agora faz eu me afastar e apagar o brilho que tinha no olhar de querer estar, de se ajudar, é. Só quando você quiser não dá, né? E fala que não é egoísta, mas no fundo é. Só de pensar e falar já é. Que é bem diferente de ter amor próprio. Já disse isso em outro som, mas repito nessa ocasião. Nunca desisto, mas dessa vez eu não tive opção. Se não dá pra avisar um futuro bom, ficar é só uma ilusão. Se é isso mesmo que você quer, não enrola, toma uma decisão. Poucas pessoas que passarão pela sua vida vão ser recíprocas. Então valorize as que são, valorize as que são.